es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en piedras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario. América Latina para los latinos. Simón Bolívar, segregação do imperialismo. A favela tá morrendo e não é só o corpo. Sedentária consumidora desse mundo novo. De aparências, escolas televisivas, proporcionando a miséria em dose coletiva. Desrespeitar professor, aumenta o ego próprio, engrossando as grades do pensamento lógico. A formação cultural de nossos semelhantes provém da força de vontade em batalhas grandes. Um espelho próximo pra ajeitar o uniforme e seguir na caminhada, desviando dos golpes e não ser massa de manobra com pensamento curto, escravizando seu tempo sem colher nenhum fruto. Uma engrenagem pro sistema financeiro que transforma sua felicidade em luxúria e dinheiro. Erga a cabeça, favelas, o futuro é nós. A responsabilidade é que exalta heróis, que a essência do amor penetra em cada barraco, porque a justiça divina tá vendo o seu trabalho. Cada passo dado, confiando em Jeová, concretiza o itinerário pra vitória chegar. Vem cá, olhe pro vizinho e veja um soldado. Olha a cor da camisa, a situação é do seu lado. Apenas um me leva a crer, um só país, uma bandeira a ter, que represente o nosso povo, nossa raça, América Latina, nossa real pátria. Apenas um me leva a crer, um só país, uma bandeira a ter, que represente o nosso povo, nossa raça, América Latina, nossa real pátria. É um efeito bumerangue, crianças vendo sangue, capitalismo errante ganha membro a todo instante. A nossa fidelidade tem que falar mais alto, compartilhar com três pessoas o seu único prato, não se vender. A mídia que hipnotiza você permanecer com sua identidade até morrer, ó, pro CV. Tem que estudar, raciocinar, tentar mudar. Maluco, vem cá, tenta quebrar a estatística que vem pra limitar, hosticar e aponta dados frustrantes que subtrai sonhos. E numa granja social reproduzem monstros desinformados, afetados pelo capitalismo. Pra ser fiel à família, põe sua vida em risco. Tamo perdendo a essência a cada minuto rodado. Tamo perdendo semelhantes a cada copo virado. E a favela segue sem discussão. Movimento de rotação em um eixo concreto do grande cidadão padrão. Casa, trabalho, depois trabalho, casa. Reduzindo sua liberdade, uma cultura escassa. Sem lazer, sem ler, 12 horas no trabalho, sem tempo pra viver. E os irmãos que morreram lutando pela gente, merece o não imperialismo firme e consciente. Pense. Apenas um me leva a crer, um só país, uma bandeira a ter, que represente o nosso povo, nossa raça, América Latina, nossa real pátria. Apenas um me leva a crer, um só país, uma bandeira a ter, que represente o nosso povo, nossa raça, América Latina, nossa real pátria.